que em noite fria nasceu, em uma estrebaria fizeram o berço teu. És pobre, mas és divino, Messias, rei dos judeus. Menino, menino pobre, tens o mundo em tuas mãos. Amor, paz e esperança trouxeste ao meu coração. Menino, menino pobre, és Deus, minha salvação. Pastores foram avisados por anjos em clara luz. Deitado está o menino que tem por nome Jesus. És filho da linhagem de Davi, estrela que nos conduz. Menino, menino pobre, tens o mundo em tuas mãos. Amor, paz e esperança trouxeste ao meu coração. Menino, menino pobre, és Deus, minha salvação.